zoom, para cat zoom, para cat zoom, para cat zoom. Para cat zoom. Não conheci que tivesse levado porrada. Põe ele no ar, sacaneiro. Programa Paracatu Sul entra no ar quarta-feira. Hoje é o dia santo, não sei do que e tal. É, hoje o tema é maravilhoso. Nós estamos tentando falar com um monte de gente, né? Inclusive já desligou. O cara é esperto, né? A gente ia só fazer uma sacanagem com um amigo aqui, mas ele é rápido e desligou na hora, tá? Bom, a gente vai falar um pouco sobre o macaco que está acontecendo aqui no caso, né? Um pouco do macaco, um pouco da Unicamp, né? Que o pessoal que também, né? Hoje eu vim com o né? Todo lugar. E, inacreditavelmente, o macaco é aqui em São Carlos, a Unicamp continua em Campinas, mas a gente tá recebendo um povo de Araraquara, né? Araraquara City é uma banda, né? Formada por três figuras, né? E como que é o nome da banda? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Chama Ruído Fino. Ruído Fino. Ruído Fino. Isso. Ruído Fino. Olha que coisa mais chique e tal. E a banda é da Unesp, é isso? É. Fabiola, Fabiola o quê? Fabiola Roberta. Fabiola Roberta, chique isso, parece o nome Fabiola do Guilherme, né? Né? Fabiola Roberta. Fabiola Roberta. Três nomes. E de onde que é a Fabiola? Roberta, sou de Jales. De Jales. Jales é divisa, é divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Tá. Perto de Ilha Solteira, para aqueles que conhecem o festival da Unesco. Tá. Pertinho, do lado. Muito bem. E aí tem um sujeito quieto lá, mas parece que vai entrar alguém na linha aí. Não sei, o Marco já botou alguém na linha. Isso, quem tá na linha? Boa tarde, Vanderlei. Alô, alô, alô, alô, respondi com toda sinceridade, não entrou no ar ainda. Hoje vai ser aquele dia das confusões, né? Do dia que a barata torta, né? Sai de casa. Esse moço bonito, de onde que é esse moço bonito? É de Garça, faz ciências sociais também, não? Ah, é um cara mais sério e tal, faz química na Unesp de Araraquara. Garça, onde fica? Garça? Perto de Marília. Garça não é não, não tem nada a ver com não. Garça não é aquela história dos bichinhos da seda. É Gália, fica Gália. Bem perto. É pertinho de Garça, e vocês não fazem nada com seda. Não, com seda. Nada, nada, nada. Só o necessário. Só o necessário. E você está em que ano de química? Estou no quinto ano. No quinto ano de química. Aí, antes de passar para o nosso outro querido amigo, parece que o Vanderlei agora sim está na linha. Está na linha, Vanderlei? Opa, estamos cá, Elvio. Não estamos cá, olha que coisa mais chique. E o Vanderlei é de onde? Eu sou aqui da USP, faço engenharia aeronáutica no último ano. Engenharia aeronáutica, o cara vai voar pra caramba. Que legal. Bom, e você é de onde? Eu sou de Sinop, no Mato Grosso. Você tá brincando? Não, é isso mesmo. Você tá brincando? Aquele lugar que tem um mar de soja em volta, assim, na cidade, é isso? É, um dia foi um mar de mato, agora é soja mesmo. Agora é soja. É, Vanderlei, tudo bem, meu queridão? Bom, tudo ontem tranquilo. Já estive aí, foi muito legal, né? A primeira prosa, onde a gente participou de uma roda de prosa, né? Que discutiu um pouco dos direitos autorais e tudo mais. Mas antes de mais qualquer coisa, o que, que é o movimento artístico e cultural do caso? O que, que é o macaco? Bom, o macaco acho que é a gente pode dizer que é uma grande iniciativa que surge aqui junto do CAASO, Centro Acadêmico da USP de São Carlos, que está fugir um pouco a rotina comum dos estudantes da USP de São Carlos. Notoriamente, a USP de São Carlos tem estudantes da área de exatas, né, das engenharias, da matemática e da física e de química, mas não tem uma grande carência aí por atividades, por dizer, culturais, artísticas. E aí o CAASO, que sempre teve um grande, uma grande abertura a isso, passou por alguns reveses no começo da década de 90, entrou os anos 2000 aí com uma grande carência nesse sentido, né? E aí vinha o macaco como uma ideia para tentar resgatar um pouco desses valores do CAASO, que foi um centro acadêmico, acho que sabe muito bem, teve expoentes no cineclubismo, no teatro amador, teatro universitário, na sua história aí que já tem mais de 50 anos, né? E aí você... E aí surge o macaco lá em 2005, né? O primeiro macaco. Agora a gente tá indo pra sexta semana do macaco. Inicialmente o macaco surge lá como uma semana, um grande festival que dura durante toda a semana, com atividades em todas as artes, com oficinas e debates. E mais recentemente a gente veio descentralizando essas ações do macaco, da semana do macaco, né? A gente passou a ter noites do macaco ao longo de todo o ano, passou a ter incursões do macaco na semana de recepção. Isso por quê? Porque tem que ser um processo contínuo, esse contato do estudante com o meio cultural, com o meio artístico. E, claro, não só para o estudante isso, né? Acho que também para toda a cidade de São Carlos. Está muito bem servida aí no meio, né? Mas mais uma iniciativa que parte dos universitários. Construído em conjunto com a comunidade, né? Muito bem, aliás, amanhã estaremos novamente aí num debate. Hoje tem um debate, agora o que tem agora à noite aí? Hoje às 7h45 tem uma apresentação de teatro com o grupo de teatro de narradores de São Paulo, com a peça Pílades, né? Pessoal do Zé Fernando. Na sequência vem um debate sobre ocupação de espaços, sobre arte enquanto ocupação de espaço, discutindo um pouco sociabilidade também, que vai ser com o pessoal, vai ter a presença do teatro de narradores. Estava confirmado o Sérgio Vaz, infelizmente, do Sarau da Cooperife, infelizmente ele teve que cancelar, mas a gente conduz o debate, o Zé Fernando, o diretor do Teatro de Narradores, vai estar com a gente. Acho que a gente vai ter mais uma grande roda de conversa, como foi ontem, onde você participou, né, Evo? Muito legal. E, inclusive, o Zé Fernando, se estiver animado, é bom a prosa com ele, que ele é briguento pra caramba, né? Isso é muito bom. Bom, e aí, então, amanhã já tem, de novo, uma exposição teatral de manhã, na manhã cedo, que o Marco vai fazer uma intervenção amanhã cedo, né? No programa dele, aqui no Antenado, vai contar toda a programação. Então, o Marco vai ficar com o seu contato aqui e, de manhã, vai poder falar um pouco. Ele nem sabia disso, mas já está decidido democraticamente o que ele vai fazer. Bacana, todo o roteiro, bacana. Tá bom? Pode falar, Marco, ele ia falar alguma coisa. Não, eu não entendi muito bem onde eu vou entrar, mas no Antenado, depois eu explico, a gente resolve. Você escreve, né, bonitinho e tá, tal. Mas não, você vai divulgar tudo o que está acontecendo. Isso a gente está fazendo. Já está fazendo, eu ouvi, inclusive. Né? Você viu que o Marco é meu querido amado aqui, né? E a gente continua maravilhosamente. Nosso relacionamento é potente. Mas enfim, aí o que mais, então, o macaco, ele no encerramento que vai acontecer no domingo, com uma grande pizza, né? Uma pizzada de encerramento, vocês querem elaborar alguma coisa no final, um documento, alguma coisa? Vai ter um produto esse macaco ou não? Olha, acho que historicamente o macaco sempre deixa como produtos, como produto, é ruim a palavra, por isso que eu sacaneei, inclusive. Sempre deixa muito. Por exemplo, vários grupos surgiram no macaco. A gente pode citar lá o Girafulô, que é um grupo que surgiu de uma oficina de danças aqui no macaco. Alguns grupos de música também surgiram no macaco. O grupo Teatro Acaso surgiu por ocasião de oficinas que aconteceram dentro do macaco também, né? Acho que direto ou indiretamente muita coisa sai do macaco. Mas acho que é interessante essa sua pergunta, porque esse ano, mais do que nunca, a gente veio debatendo muito fortemente dentro das reuniões do macaco, dentro dos encontros do macaco. A gente vinha produzindo aí alguns documentos, algumas relatorias desses encontros e tal, tentando criar algum tipo de artigo que ia no sentido da importância do aspecto cultural, do aspecto artístico na formação do estudante dentro da universidade, né? Daí saiu o tema que norteia, por assim dizer, a Semana do Macaco, que é o tema, o papel da cultura e da arte na sociedade e na universidade, né? É nisso que a gente vem fundamentando os debates que estão acontecendo essa semana, nisso que a gente vem fundamentando as próprias atividades e oficinas, né? E a nossa intenção é continuar a partir do acúmulo do ao longo do ano e do acúmulo mais recente dessa semana, tentar produzir algum tipo de documento que transponha isso para o papel, essa discussão toda para o papel. Então nós vamos sobre o papel da cultura no meio estudantil, procurar levar isso depois, não só para o espaço da USP São Carlos ou quem sabe da UFSCar, publicar isso amplamente para todos os centros acadêmicos da USP, de outras universidades. A gente tá porque hoje a gente tem o seguinte diagnóstico, né? Os centros acadêmicos estão um pouco distantes dessa pauta da cultura, que é fundamental. Vanderlei, meu querido, amado companheiro, é o seguinte, Vanderlei, a semana que vem, então, nós vamos fazer o seguinte, já descobrimos, nós vamos mudar uma pauta que já tinha pra semana que vem, e vocês vão trazer toda a macacada aqui no programa ao vivo, pode ser? Tá bom? Acho que pode ser, sim. Aí a gente faz uma avaliação, aí não é nem pra fazer um documento, já que depois a gente documenta isso, vira um como que é? Podcast? É isso, Marco? É um podcast. Já que vira um podcast, então, nós faremos um programa para Catuzu a semana que vem, uma análise de como foi o macaco. Bacana, muita macacada. Fechou essa proposta? Fecha, sim. Então tranquilo. Tá bom. Aí a gente se fala amanhã mais detalhadamente, ok? Tranquilo. E aí você vai descobrir, inclusive, que eu tô pra me tornar um cidadão sinopense. Inclusive, meu velho. Eu olha conheço, só. Inclusive, o prefeito, o ex-prefeito, que queria que fizeram um teatro enorme lá em Sinop, né? E aí... Nossa, o telefone meu tocou, eu atendi e tal, mas aí depois a gente se fala mais detalhe, então. Falou, Vanderlei? Falou, Elvio. Um grande abraço. Beijo, querido. A gente, se der tempo ainda hoje, eu vou ver o Zé com as suas polêmicas ao vivo, né? E aí, a semana que vem, a gente faz uma avaliação do macaco, então. Fechou? Fechou. Falou, querido. Um grande abraço. O pessoal da Unesp aqui, eu vou passar o teu contato com o pessoal da Unesp de Araraquara, que tá ao vivo aqui. Se você puder sintonizar aí 95,3, vocês vão ouvir, vai ouvir um pouco de música e nós vamos falar um pouco de política da Unesp de Araraquara. Tá bom? Vanderlei, um beijo pra você e até mais, ok? Deixa eu só ver quem é que tá querendo falar comigo aqui no telefone. Alô? Não, meu querido, eu estou no ar aqui no programa e não vou... Um plano de saúde eu não quero, tá bom? Muito obrigado. Você um não beijo. Quer entrar no ar no programa. Um beijo, tchau, tchau. Falou, Elvio. Tá bom, querido, um beijo pra você, Vanderlei. E agora a gente vai fazer o seguinte, o Marco tinha criado a ideia, junto comigo, obviamente, ele já dividiu a tarefa, né? Cara, o cara me vender plano de saúde 6 horas da tarde, ele tá achando que eu sou velhinho. Eles olham lá a idade e falam, vamos nesse que funciona, né? Mas é o seguinte, nós vamos sempre fazer um intervalo tocar uma música, mas faltou a tua apresentação. Sim, eu sou o Vinícius Suzuki, eu, pra quebrar a regra, eu sou o único que faz Uniara aqui, eu faço jornalismo na Uniara. Isso é bom pra você? É bom, o jornalismo é muito bom lá. É. Enfim, sou o baterista da banda. Suzuki é de Araraquara mesmo, é isso? Não, não sou, eu sou de Jales também. De Jales da também. Mesma cidade que a Fabio, só que a gente só veio se conhecer em Araraquara mesmo. E rolou assim, foi legal. Foi legal, bem, foi massa, no entanto. E uma banda. Muito grupão. Bem, então tá aqui a Fabiola de Jales, o... Chico de Garça, acertei? De Garça e Suzuki. O Suzuki de Jales. A banda chama Ruído Fino. Por que Ruído Fino? Ruído Fino, nossa, é uma coisa longa. É uma tenta sintetizar aí uma única frase. Uma única frase. Desculpa te interromper de novo, eu sou extremamente estúpido, né? Mas o Marco tá ali teclando alguma coisa e tá rindo. Conta pra gente, Marco, o que tá acontecendo aí? Não, na verdade não é nada demais. É que o Renato, um ex-vizinho seu, tá aqui no MSN e ele tá louco pra que eu fale, avise você que você tá falando com. Entendeu? Que eu tô conversando com ele e tal, pra você mandar um abraço. Ô, pra Renato, ele. O Renato que tá lá no Unicamp também, fez engenharia agrícola, isso, coitado. É e isso? Aí eu tô falando pra ele que o Elvio aqui é bem difícil, não para de falar, então a gente não Renato, consegue entrar. Renato, um beijo pra você, querido. O Renato se formou já, tá trabalhando, já um cara, né, lá na Floricultura, sacanagem, chama a cidade Floricultura Olambra, né? Isso, exatamente. Exatamente. Renato, um beijão pra você, continua lendo o jornal que a gente se encontra de manhã nas bancas, né? E muito obrigado por estar ouvindo a gente aqui. Voltando então, Fabíola, você viu que eu sou estúpido pra caramba, né? Uma senhora aqui de Jales e tal, e eu fico te cortando, mas fala rapidinho. Por que Ruim do Fino? Na verdade, a gente tem grande influência. O primeiro nome vem de um CD, né? A gente tem bastante influência do Pato Fu. E aí eu particularmente gosto bastante de um CD que chama Ruído Rosa. Só que não combinava esse nome com a gente e tal. Depois de um tempo a gente descobriu o som da banda, a gente precisava definir esse nome, a gente acabou colocando Ruído Fino e tal, enfim, veio de uma sugestão do Chico pra cá esse nome. Mas na verdade é pra representar a seguinte ideia de, né, o próprio nome já fala, Ruído Fino, fino de finese, né? No caso seria aquele barulho harmônico, né? Então é uma grande contradição, né, na verdade, assim, é uma, na verdade, uma brincadeira, uma ironia, né, que a gente faz. É um barulho harmônico, ruído é fino. Uma, né? Algo tá. Leve, é uma, isso, é, exato. Algo leve, mas pesado. Algo leve, mais pesado. É. Tipo eu, assim. Led Zeppelin, assim, né? Tipo eu, assim. Led Zeppelin vem dessa história. Ah, é? Né? Não, sim. O que que é isso? Ah, eu não lembro a história um de Led. Zeppelin de chumbo, né? É, um Zeppelin de chumbo, que era um som leve, mas... Né, que pesado, flutuava. Alguma coisa assim. É tipo Elvis, assim, uma coisa pesada, mas leve e tal. Nice. Isso dele foi assim. Porque também a gente tem essa coisa do ruído, né? O ruído também remete à ideia do peso do rock and roll, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa fina da MPB. Né? Então a gente fez uma fusão duas coisas, que é. Porque. Tanto pelos sons que a gente trabalha e aí. Depois de um tempão a gente foi ver que ruído fino tinha também a ver com aquilo que a gente queria passar em relação ao som. Então nós vamos fazer o seguinte, ao invés de ficar criando uma tese, fazendo um sistema, aliás, é tem melhor. Gente reclamando ali, né, outro dia que eu vim aqui que pareceu com um livro, falei que ia defender uma tese, o cara ficou todo ofendido, foi bater em mim lá, enfim, esquece. Bom, mas aí o que é esse negócio do recado que chegou, Sara, o que é isso? Não entendi nada, eu... Será que quer participar do programa? Eu não sei se eu ligo, você quer que eu vá verificar lá fora? Não, tá tranquilo, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, então o que nós vamos ouvir? Não fala, depois a gente, vamos tocar. Vai. Então tá. Gostei dessa sua postura, não, bicho? Fazer o que ela fez aqui agora, com todos os problemas que a gente causa pros nossos entrevistados. Caraca, gostei. Não gostei, né, Chico? Moça tem. Tá legal, cara, gostei. De quem que é a música? É minha. É sua? Como chama? A letra, como chama? Letra e melodia e tal. chama Teoria da Poesia. Teoria da Poesia. Você sabe que essa música é uma história engraçada até. Falei pro professor que eu tinha escrito na aula dela. Eu professora do quê? De Teoria da Poesia. Não. Essa música... Ah, você faz letras, eu tá? Eu faço letras lá. Em Araraquara. E essa música foi escrita dentro de uma aula de Teoria da Poesia. Só que assim, uma teoria segundo eu. É isso mesmo, poeta pobre e poesia rica. Isso. A poesia rica. Eu me identifiquei profundamente com isso, cara. Poeta é pobre, mas a poesia é rica. Me identifiquei profundamente com isso. Mas gostei da postura, né? Moça, eu queria ver no palco. Você, aliás, tem shows marcado aonde? É, dia 30 agora. Suzuki, mais perto do microfone. É, dia 30 agora deste mês a gente vai tocar na Maria Cachaça, em Ribeirão Preto, na Avenida Independência. Tá. Dia 30, a partir das 10 horas. Aí a gente aproveita e fala sobre o festival que vai ter, o primeiro festival. Sim, de festival bandas da Unesp. A gente toca no... Primeiro festival de bandas da Unesp, isso, de Araraquara. E quando que é isso? Vai ser dia 6, com abertura no Sesc, a gente conseguiu. E dia 7 e 8, na Praça Pedro de Toledo, aí. Que é muito legal. São 10 bandas da Unesp, mais duas convidadas. Uma da Argentina, que é o Falsos Cônegos, e na sexta-feira... Falsos Cônegos? Acho que a gente viu isso aqui, né, Marco? Um falso, não, enfim. Tem um chileno que participou do programa uma vez que falou desses falsos cônicos. É. Isso no ano passado. Bom, mas enfim, e aí vocês estão fazendo esse, a primeira mostra de bandas? É um festival? É a primeira mostra. É a primeira mostra de banda, isso, da Unesp. Isso. Unesp de Araraquara. Só de Araraquara, 10 bandas? Só. Na verdade, a gente recebeu 18 inscrições. Quantas? 18 inscrições. Caraca, tem 18 bandas só na Unesp de Araraquara? Na Araraquara, nos três campos, né? É. Na Química, na farmácia, Odonto. E lá na FCL, que é a farmácia junto. E na Odonto a relação melhorou ou continua a mesma porcaria de 30 anos atrás, como era no nosso tempo, né? Porque é muito isolado. A dificuldade é... Não, porque realmente o pessoal de Odonto se achava diferente. Também não adianta essa. Não vem com essa conversa, porque eles são diferentes. Eles são uma outra categoria, ou casta social, seja lá o que a gente vai falar, né? Mas, enfim, sempre teve essa dificuldade. A gente viveu um momento ali do Valsec, que a gente conseguiu dar. A gente conseguiu porque eu fiz o Unesp, de 30 anos atrás, né? É. Lá. Lá. Eu fiz ciências sociais também e comecei e não terminei letras. Ninguém quer saber do ouvinte, né? Obrigado por ficar ouvindo a história. Bom, mas enfim, aí vocês conseguiram 18 bandas só da Unesp, né? E aí são 10. Vocês lembram as bandas que são? As bandas da Unesp? Bom, na quinta-feira tem... Vai ser uma mistura. Quinta-feira amanhã já. Não. Quinta-feira é dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro, tá. Que é a abertura, o segundo dia de festival, que é lá na Praça Pedro de Toledo. Aí vão ser as 5 bandas. A gente, Ruído Fino, Carcamanos. Tá difícil. É. Eu achei estranho. 10 bandas nas 3 Unesp. Não, aí na sexta-feira, Dona Flor, Tia Landa, Cambaio. São e dessas bandas já tem algumas que alguma delas já tá com CD, já tá. Bom, CD hoje também, né? Você já trabalho autoral, você fala. É, mas já tem alguém fazendo trabalho autoral, assim, dessas bandas tem todas? Os Helps, né? Os Helps. Que toca também. Araraquara, que toca aqui em São Carlos também. É... Fala, Marco. Os Helps do Conrado, do... Né, sim, mas o ouvinte, né, que tá lá no trânsito agora, né, com o seu carro, encostado atrás de um sujeito chato, com outro chato nas suas costas. Sentindo aquele que bateu atrás, assim, pendendo no gabarito. E aquele que tá reclamando e tal, enfim. O que são os Helps? Os Helps, eles tocam um som que é meio... Psicodelia. Uma psicodelia, eles tiram um pouco de onda nas letras também. Tiraram é um onda grande, nas letras. É um traduza. Chico, fala pra mim. Ó, ele traduziu legal aqui. Como é? Reboche. É um grande deboche, assim, que eles fazem. Rock and roll misturado com várias coisas brasileiras. Acho que eles têm uma coisa muito da Tropicália, assim, mas muito deboche também. É. Esses caras também estão, só ver que não são antenados, estão no meu Orkut, no meu Facebook. Né? Gostou do Facebook? Mas eu não sabia quem eram os Helps. Ah. Aliás, tem até um desenho, eles são bem... Tem até carinha, tem bom, voltando aqui ao Ruído Fino. Né? Trazendo o Ruído Fino. Quanto tempo tem Ruído Fino? O Chico fala, não? Ele fala. Ele fala. Me ouvem? Longe do microfone, vocês me ouvem? Ouvem. Ouvem. Ouvem, vamos ver se ouvem. Ouvem, Chico, vamos ver. Ouvem? Ouvem. Ouvem. E aí? Bom, e aí, quanto tempo tem, Suzuki? Então, um ano e meio de banda, tá, né? Assim, a ideia tinha surgido alguns meses antes comigo, com o encontro meu e da Fabiola. Conta pra gente, como é que foi esse encontro? Olha, foi algo bem inusitado. Eu tava indo embora pra minha cidade, Isso eu fui de carona com um amigo meu, só que no entanto ele falou assim, olha, tem uma menina que eu vou pegar também, o nome dela é Fabiola, e eu vou dar carona pra ela também. Eu falei, ah, tudo bem, não tem problema. E eu nem nunca tinha ouvido falar dela, e quando eu vi ela, nossa, falei, nossa, nunca vi uma pessoa mais estranha, né? É. Por não, aliás, por não a conhecer, né, claro. Ela é super, você olhando, ela realmente é uma pessoa normal, assim, você vê que ela é normal. E nisso a gente foi conversando, tal, nessa viagem, que são 3 horas de viagem, a gente foi conversando, trocando ideia, e ela falou que ela tocava violão, eu falei que eu tocava bateria. Enfim, trocamos telefones e foi por isso. 2 meses depois ela me ligou. Cara, você demorou 2 meses pra ligar pra mim, né? Não, ela que me ligou. Ah, ela que te ligou. Ela que me ligou. Eu falei, meu, nunca mais vou ver ela, entendeu? Tipo, foi uma conversa ali. Tive que ter iniciativa, sabe? E, enfim, eu sou quase uma moça, né? Que bom. Aí ela me ligou, falou, tá tendo uma festa aqui, traz sua bateria, vamos fazer um som. Ou, cheguei lá, montei as coisas, a gente começou a tocar. E a gente nunca tinha tocado nada. As músicas que ela tocava, não eram músicas que eu estava acostumado a ouvir, né? Que era uma coisa mais de MPB, mais brasileira. Eu sou mais da vibe de rock, assim. E, enfim, a gente sentou e tocou. E desde lá, a gente foi tocando, foi brincando, até que chegou um momento que surgiu uma... Né, e onde entra o Chico nessa história? A Fabiola, né? Conhecia ele. Eu já tinha tocado uma vez com ela, assim, do nada. Ela foi tocar numa festa, precisava de um baixista, eu fui, toquei com ela. Depois de um ano, nunca mais a vi... E depois de um ano ela veio e falou, tô montando uma banda, vamos lá? Vamos. É mais ou menos isso. A gente, sabe onde a gente se reencontrou? A gente tava sentado lá, sabe o Zinho ali, né? Zinho. Naquela praça no meio, a gente tava sentado lá e eu falando exatamente, você precisa conhecer um cara que eu toquei há muito tempo atrás. Esse daqui atravessa a rua, a praça. Com uma cerveja na mão. Com uma cerveja na mão. Aí, ó, é esse daí, ó. É esse cara que eu queria, tá? Essas são as coisas de Deus, né? As coisas de Deus. E aí a gente nunca mais parou agora. Tamo a meio, vamos fazer. Tamo pra fazer 2 anos agora. Cara, eu não entendo absolutamente nada de música, nada de nada, etc. Para, e tal, mas assim, a coisa para. Da presença de vocês, eu gostei demais. Eu quero ver isso aqui pela região, nem pra... São Carlos, vocês nunca tocaram. Já tocaram, já vi vocês tocando já. Aonde que você viu? Eu já vi tocando no palquinho e também lá na USP, numa festa que rolou lá. No caso. E foi legal, Marco? Bom, eles mandaram vários Secos e Molhados. Sai aí uns Secos e Molhados, assim, é. Vocês sabem que eu sou fissurado, né? Mulher barriguda que vai ter menino. Isso, cara, chama atenção essa coisa. É sacanagem fazer isso, que quando você quer falar de alguém, você comparar com outras referências, mas não tem como. E quando juntar isso, você falou de Patufu, mas me lembra duas coisas. Olha só, eu fazendo uma análise. Atenção, pessoal que está ouvindo, eu vou fazer uma análise. Vai aqui. Filosofar. Não, mas me lembra mais até Rita Lee com Ney Matogrosso. Ah. Eu gostei, eu acho que é mais essa junção do que Patufu, aquela coisa acalmada, assim, né? Aquele John fazendo a cozinha. Hoje Patufu tá assim. É. Porque. Você não lembra do começo da carreira? Não lembro. Deles. Não eles, lembro. Eles... Eu detestava eles. Eles gostavam. Eles tocavam bastante. Assim, fizeram várias releituras de Mutantes, provavelmente são muito fã. A Fernanda deve ser muito fã também da Rita Lee e tal. Mas a gente a ruído fino, assim, a gente busca fazer essas releituras, mas com uma nova, com uma sim, nova roupagem, sim, com a lógico, nossa cara. Que é com a nossa cara, que é uma coisa mais funkeada, assim, a gente gosta mais desse soul. A gente coloca desse... bastante swing, bastante coisas de soul, a gente tem muita influência do soul, do funk, né, funk music americano, né, e coisa muito brasileira também, é... No caso, Jorge Ben, Tim Maia, que é uma galera que já misturava funk com música brasileira há muito tempo atrás, misturava rock and roll com música brasileira, né? No e como você começou nessa história de música, Suzuki? Já dado que o quadro da cultura, né, ser bastante complicado, sim, como é que você entrou nessa história? A cultura é bastante complicada, eu tô dizendo a cultura nipônica, né? Das suas limitações, etc. Sim. E tal. Mas o que é? É que meu pai é que ele vem de. Meu pai é que vem de família japonesa e minha mãe é mineira. Meu avô dançava catinho. Meu avô é de música, gosta de música raiz mesmo, boa, hein? Né? E é lá de Minas Gerais, meu avô nasceu no sertão de Minas Gerais, ele tem uma origem cabocla, né? É. E com certeza isso passou pelos genes. E o que você ouvia quando você era pequena? Olha, eu via rock, basicamente rock, Mamonas Assassinas, né? Isso, eu comecei a ouvir Virguloides, eu não sei se vocês lembram disso. Né? Que misturava rock com samba ali, sim, o cara com cavaquinho e tal. E o que mais? É, Raimundos, Planet Hemp, canta Rapa. Um pedacinho, só canta um pedacinho de alguma coisa do Virguloide, vamos ver. Do Virguloide? É. Essa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Só isso, e aí tá bom, essa chega. Tradição do seu avô mineiro vem, não, vem o quê? O que você lembra do Virguloide? Ah, sertanejo. Meu pai ouvia sertanejo. Ah, sertanejo, tinha um Carreiro e Pardinho, até coisas mais atuais como Christian Ralph, Chitãozinho Chororó. Minha mãe adora Chitãozinho Chororó. Mas minha mãe também, por exemplo, adorava Lobão. Adorava Engenheiros do Havaí, Kid Abelha. Então, entende? É uma mistura de tudo. Eu sou uma mistura de tudo e fui incorporando todas essas ideias, né? Toda essa miscigenação cultural. E o vô, você já tocou pro vô ouvir? Não, nunca toquei. Ainda não. Não, certeza, com certeza. Ô vô, vem ouvir o que o Neto tá fazendo. Vem cá ver meu ruído, né? Vem cá ver a barulheira que eu tô fazendo. Filho. E lá na tua casa, como é que é o trem? O trem. Eu cresci em roda de violeiro. O pai é o quê? O pai é o quê? Meu pai? Fazendeiro. Ah, que fazendeiro, mano. A raça dele é fazendeiro, né? É verdade, Chico? É italianada, né? Italianada. E o pai planta boi lá em coisa, é isso? Planta boi. É verdade isso? Não, ele mexe com umas vaquinhas. Ah lá, planta boi. Então o Chico tem razão. E a sua família, Chico? O que, que é? O que, que é? A minha tem... O pessoal tem influência muito samba, né? Tem jeito. Por que que não tem jeito? É, por eu ser negro e o pessoal tá... Não tem como, né? E o que você lembra que eles ouviam, assim? Ah, desde o samba, todo tipo de samba, né? Vamos lá, Cartola, Irã. Meu pai, cara. Família. Meu pai ouve coisa legal, assim, coisa muito boa. Tipo, canta alguma coisa muito boa. Meu pai ouve muito jazz também, cara. Então, assim, em casa o que tinha lá eu tava ouvindo. O que o seu pai faz? O que meu pai faz? Ele não é músico, ele trabalha no hospital. Trabalha na área de saúde. E como que ele chama? Pelé. Aô! E gosta de tal de samba, de Cartola, essas coisas. Você lembra alguma coisa assim de Cartola pra você dar uma palhinha pra gente? Cartola, qualquer coisa de samba que você lembra. Tive sim, outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim, íamos vivendo em paz. É, e essas e outras, a Dona Irã, Noel Rosa, essas coisas, tudo saía lá de casa. Mas eu acabei ouvindo muito jazz, muito funk. Minha mãe é fãzaça de Tim Maia. Então... E como chama a mãe? Tim Maia. Mariângela, porque depois vocês vão ouvir o programa, vai baixar no podcast e tal, né? É, um abraço então pros teus pais aí. E os pais, então fala assim, te amo pra caramba, pai. Te amo, pai, te amo, mãe. Ah, muito bem. Os pais de Suzuki chamam como? É, meu pai é o Murió Suzuki, e minha mãe é Marilda. O Murió faz o quê da vida? Meu pai é contador, contabilista. Lá em Jales. E a mãe? Minha mãe é dona de casa. Tá, mas contabilista tá com a vida resolvida. Conta dinheiro dos outros, tarde, né? tá tranquilo. Bom, e voltando então aos fazendeiros, né? O pai chama? Orestes. E a mãe? Lucineia, lá de Jales. E vocês, você não tem nada a ver quem são de quem é de Jales, mas você já conheceu a Fabíola então numa festa lá da Unesp, é isso? Na verdade, na minha casa foi a festa. Na minha república. Na verdade, porque assim, a gente mora em 7 meninas lá. Só que na época que eu entrei, eu era a única... De ciência, sociedade, área de humanos? De química. A REP era conhecida porque era uma república de tradição de química. E como campo de química separado da FCL, então não conhecia nenhum. E é mais ou menos aonde? Ali perto do campus mesmo? Isso, perto do campus. Do edifício Marina. É, mais ou menos. E aí acabou deu indo pra lá. Como eu era a única de letras, acabei conhecendo os quimiqueiros. O quimiqueiro. Uma amiga que morava comigo me apresentou ele e tal. Nessa festa, e a gente acabou tocando. Tá, e aí o diálogo, então, de vocês, você começou com a música, como chama a primeira música? Vocês tocaram? Teoria da Poesia. Teoria da Poesia. Isso. Aí vocês dialogam com o Secos e Molhados, com o Pato Fu. Mutantes, Lenine. Mutantes, Lenine. Rapa. De Maia, música brasileira. Música brasileira. A gente é apaixonado por isso. Não que a gente não tenha influência de coisa que venha de fora. É, temos sim. E o que, mas... que vem de fora? Nossa, tem um, é muita coisa. Por exemplo. Coisa, sim, que a gente não toca, que a gente gosta muito. Eu particularmente adoro Led Zeppelin, por exemplo. Mas não sei se é viável a gente tocar, porque também a nossa proposta é tocar música brasileira. Isso. Tá. A verdade é trabalhar com música autoral agora, que a gente acabou de recentemente a gente fez, lançou esse trabalho aí autoral. Ah, vocês já tem um CD? Lançamos. E trouxeram de presente pra mim. Opa! Yeah. Oh, muito bom. Aqui. E um pra rádio, inclusive, né? Precisa ter um pra rádio aqui pra tocar na programação da rádio, sim, né? Sim. Você se incomoda se eu copiar também o CD? Não, deixa com a Marco, então já. Acho que é mais importante tocar na rádio do que na minha casa. Eu posso até ouvir pela rádio, né? Eu acho que todo mundo precisa ouvir. É. Bom, aí então, me diz uma coisa, a gente tá falando de Unesco, como é que a gente tá de teatro? Tranquilo. A gente precisa fazer aquele contato ainda com o sujeito de Campinas, da Unicamp, lá, porque eles absurdamente, escuta só o que aconteceu na Unicamp, rapaz. Segunda-feira, eu tava andando pela Unicamp, e aí vi lá que o Instituto de Arte tinha uma cantina, onde rolava as coisas mais interessantes, tinha os CDs, etc e tal. Acabou o contrato com a cantina, e ficou durante muito tempo o espaço vazio, enfim, ninguém, ficou lá meio abandonado, e a moçada começou a sentir falta desse espaço, né, e fizeram uma ocupação, ocuparam o espaço, começaram a cuidar do espaço, e tarará, tarará, tarará. No sábado de manhã, muito interessantemente, a reitoria manda um trator e passa o trator por cima de tudo. Não. É, aí o tema do macaco vem. O papel da arte e da cultura na sociedade e na universidade. Ou seja, a universidade, então amanhã nós vamos debater isso, inclusive, às 20 horas e 30 minutos, né? Então a gente vai falar um pouco aí com o pessoal da Unicamp. Quer dizer, eu tô tentando falar com... Aliás, o André é daqui de São Carlos, né? E tá na mobilização aí das coisas. Enquanto eu tento fazer contato com o Andrei, né? A gente tenta fazer um contato com o Andrei. O que nós vamos ouvir? Vocês preferem autoral? Preferem. Né? O que tem de autoral? Não conta. Não conta. Toca. Depois eu falo. Toca. E depois você fala. Por quê? Exatamente. Tá dando bem. Aliás, a Fabiola tá me impressionando aqui com o Suzuki e com o Chico. Eu vou tocar, na verdade. Vou começar do refrão. Essa música se chama Sonei Mal Funk. Sonei Mal Funk. belo. Que bom. Essa prosa é uma coisa assim meio francesada. Luiz Barrisol vai achar isso maravilhoso, né? Que muito legal. De onde surge essa história? Essa música surgiu pra mostrar um pouco. Isso aqui mostra realmente o que é ruído fino. O começo é em português e esse é o refrão da música. A influência de idiomas, né, de outros idiomas, isso vem um pouco da influência do curso, é claro, eu faço francês lá na faculdade, estou me formando agora. Mas a gente faz essa mescla de samba com funk, com rock, e é o que a gente bebe, na verdade. A gente bebe de tudo, de todas essas raízes. Não tem como a gente... quando alguém perguntou o que vocês tocam e tal, por isso que é música brasileira, é influência. Isso, a música Sonemon Funk descreve bem assim o que a gente se comprometeu a fazer com a Ruído Fino. E é engraçado que a hora que você começa, deu um vazio de ideia grande agora aqui, né? Aqueles neurônios que a gente mata na estrada, mas é o seguinte, me veio aquela cantora, gente, né? Imediatamente. Edith Piaf, né? Nossa. Imediatamente, não, sério, a hora que você começou, finíssima, me veio uma coisa assim de Edith Piaf, né? Sofrida, aquele troço. É. Mas que bela, que bom, que boa conversa. E além da francesa, você falou que faz francês, ainda com o povo, Luiz Marisol. O Luiz agora é diretor da escola, né? Agora ele é todo. Sou meu professor, né? É mesmo? Que é maravilhoso. Luiz Amaral, queridão. Um beijo, Luiz Amaral. Opa. Foi minha figura durante muito tempo. Uma figura presente muito forte que a gente montou numa república de 20 e poucas pessoas. Sério? E o Luiz fazia parte que dessa legal. República. Que é. Legal. E alguém aí fala outra língua, já que começou com essa coisa de francês. Você fala caipirês? Não. Um inglêsinho bem meia boca. Meio meia boca, bem que nem o meu, assim, né? My love, for the first time in my life. Eu lembro disso que eu ficava falando isso, eu não sabia o que era, cara. Eu lembro de uma música, né? Que era o Fagner que a gente cantava, né? E eu ficava repetindo isso. Não, meu Deus, my love. O que está acontecendo do outro lado do aquário? Eles estão gravando o programa Amanhecer no Sertão, que vai ao ar no sábado. Estão gostando da prosa aqui nossa, né? Então a gente precisa mandar um abraço. Que bom trazer eles um dia aqui também. Que é com o Cirilo. Quando Cirilo vai? Dantos. Sábado, às 8 horas da manhã, Amanhecer no Sertão. Música caipira. Opa. Sertaneja. Só que eu vim dessa raiz aí. É mesmo? É e você raiz. Toca alguma coisa dessa então, raiz? Então, eu meu pai... Não, eu toco. Ah, mas você não vai fazer isso. Eu vou fazer. Isso. Eu vou fazer você fazer isso. Eu vou fazer. Vou vai. Solar só. Vamos ver. Não, mas pra aí falar vamos... Que... Tá, mas só pra gente... O que que é? Cantar. Pra... Não, canta. Eu canto junto com você. Vai. Alô, vamos tocar vai. Falando, então. Vai. Lá vai a xalana, bem longe se vai. Lá vai o rio Paraguai. A xalana sem querer, tudo aumenta a minha dor. Nessas águas tão serenas, vai pegando. Muito bom, muito bom. Marco também mamou nessa teta, é isso, Marco? Ux, demais. É. Quem que ouvia, seu pai? Família da minha mãe é de Franca, né? Ah, é. Franca é... Morei lá um ano em Franca. Franca é bom. Lá. Franca é terra... É Minas, é mais Minas. É mais é muito mais é Minas mais do que Minas. Você chegou a morar em Minas, Suzaki? Não. Não cheguei. Mas frequentou muito com essa história do voo. Nossa, com certeza. O voo ainda mora em Iturama, né? Que é ali Triângulo Mineiro. Como que é o nome do lugar? Iturama. É ali perto da Bosa da Araguari. Que isso? É. Nunca ouviu falar dos 3Bs? Nunca ouviu falar desses 3Bs, não, porque tem os 3B lá, né? Berlândia, Beraba e a Bosta da Guarim, né? Então são os 3B. Tem parente Uberlândia, tem parente Uberaba. Você tem algum pé mineiro? Ah, não, o meu pé mineiro é minha mãe mesmo, que é de Franca e é lá... Seguro que é mais mineiro do que... E mineiro é um estado de espírito, né? Exato. A minha digníssima esposa, que não quer mais que eu cite o nome dela no programa, né? E ela disse que eu falo pro o pessoal pergunta, fala, eu tenho uma coisa. A gente tem, porque morava muito mineiro, via cortar cana, etc e tal. E mineiro é duro, né? Mineiro, só mulher é mineira, né? Mineiro, aliás, quem não quiser se complicar na vida, não arrume uma namorada mineira, porque não é a cara do Marco, ó. Gruda, né, Marco? Né? Fica difícil de arretar. Mas aí você falou que tem esse som, né, Fabíola? Que tem essa coisa da mistura e dessa mescla de coisas diferentes. A gente... uma hora eu faço um rock e de repente eu viro pra fazer um samba. Lógico que isso não é nada novo, surpreendente, essa quebra de ritmo. Mas a forma com que isso é feito pra mostrar, pra deixar um pouco que é ruído fino, assim. É um som. É um apuramento da coisa. É um apuramento. Eu acho que é diferente, né? Tá. Agora, quando a gente tava namorada mineira, essas coisas, o Chico deu uma olhada pra cima, olhada lá. Como é que é, Chico? Tem namorada? Solteiro. Mas minha família é mineira. E por que foi esse olhar, assim, que você virou os olhos, assim, 480 graus? O que que houve? Eu sempre lembro das mineiras. Você lembra das mineiras lá. E dá pra citar, assim, tipo de mineira que lembra, não? Não, é um mineiro de Minas mesmo. É? Muito bom. E algum mineiro, alguma mineira atravessou na história de Fabíola? Já não. Também? Caraca. Ou seja, só na minha que não. Sei, não. Na minha não. Bom, gente, como é que estamos de tempo? O tempo passa. Tá tranquilo. Bom, então só relembrando aqui, nós estamos dando toda a força, apoio, moral, nosso querido Macaco, Movimento Artístico e Cultural do Caso, que de alguma maneira tem que começar a dialogar com a Unesp, né? Na Unesp criar aí também o seu Macaco, né? Seria muito interessante um movimento lá das Unesp. Faz muita falta. Inclusive com a Uniara, né? Se os patrões, né, se separam, os donos se separam lá da Uniara, com a Unesp, etc e tal, acho que os estudantes precisam juntar de novo. A Araguaia sempre teve uma coisa que era maravilhoso, era um programa chamado Venturas na Terra do Sol. Um dia eu vou contar isso para vocês, os anos 80, que era uma ocupação do espaço araraquarense, né? Aqui é uma rixa, o Ricardo não deixa mais eu vir com a camisa ferroviária, eu torço para a ferroviária. Algumas figuras que não gostam de mim na cidade falam, ué, vender Araraquara, etc e tal. Eu não sou de lugar nenhum, era da usina Tamoio. Tamoio era a periferia da usina Tamoio, Araraquara e São Carlos, né? Então, Araraquara tinha essa mobilização que de repente, acho que talvez... Acredito que o festival agora em outubro vai trazer um novo ar para a Unesp. Vai ter algum debate durante o festival ou só apresentações? Vão ser apresentações artísticas, assim. Tá. Não só de bandas, a gente quer pôr outras coisas, dialogar com teatro, dialogar com outras artes. Ó, se vocês convidar, a gente topa fazer, inclusive, vamos, pode ser lá na Crupa, democraticamente decidido. Aqui, né? A gente fazer um bate-papo sobre a produção musical, sobre essa coisa. Paracatuzum pode levar. Essas meninas já aceitaram, ó. Vamos ligar pra elas. Já aceitou, né, Marcos? Já falaram que sim. Então, vamos botar no meio dessa programação aí um bater-papo. Vamos, isso é interessante porque fomenta e fortalece. Exatamente. Fazer um pouco de transformar o como chama? Vocês estão chamando de festival ou mostra? Feban. Primeiro festival de bandas da Unesp. Legal. E uma coisa que a gente começou como bandas de garagem, que agora virou Araraquara Rock, né? Isso. A gente começou lá nos ídolos. É duro falar com o velho, né? Parece Forrest Gump e tal, mas assim. Forrest Gump, falei certo isso? Em inglês? Falou. Tá bom. Então, mas essa coisa das bandas de garagem e tal, que acabou virando Araraquara Rock, tinha um pouco esse mote. E a gente fazia ali umas rodas de prosa, entendeu? Pra trocar, que aí uniaram, né? Enfim, e tem o NIP também lá, né? Tem o NIP. De repente, então, tá com vocês convidar, a gente aceita, tá bom? Já decidimos que a gente aceita. Bom, gente, então, daqui a pouco lá no Macaco tem o Zé Fernando, bravo, como sempre, de Azevedo. Vocês conhecem o Zé Fernando? É uma figura. Você conhecer. Não, ele vai ficar, se eles ouvirem isso aqui, ele vai me xingar pra caramba. O Zé Fernando é filósofo, dramaturgo, professor da Escola de Arte Dramática da ECA e diretor do Teatro de Narradores. Então, daqui a pouco lá, o grupo, né, às 19h30, e depois um bate-papo com o Zé e o professor Davi Spellinger, arquiteto e professor do Departamento de Arquitetura da Escola de Engenharia de São Carlos. Gostou? Acho que vai ser bom. Tô ficando bom nesse negócio assim de dar notícia boa, né? Exato. Que bom. Eu tô crescendo, tô me desenvolvendo aqui com o Marquinho do lado. Tô tratando mal o Marco, não, né? De jeito tudo nenhum. Bem. É, porque depois fica aquela coisa, ah, pô, você fica dando bronca no cara, não sei o quê. Não, ao contrário, quem dá bronca em mim é o Marquinho. Bom, gente, é o seguinte, então nós vamos ouvir o quê agora? Vamos, mais uma, nossa. Mais uma, nossa, ela fala no tom assim. Sabe o que eu gostei? Fazer uma declaração de amor, a Júlia não vai ficar brava, mas sabe o que eu gostei? Da postura de vocês. É sério. Obrigada. Uma coisa de sabe, de não ter muito. Tô muito afim de saber se você gostou ou não. É, nós fazemos isso. É, eu faço isso. Legal, gostei dessa postura. Você tá até falando, você quer o quê? E o que vai agora? Vamos ver. Daqui a pouco nós vamos tocar um samba com o Chico. Pode ser? E nós vamos cantar. Aí o Suzuki vai cantar o samba do Chico, fechou? Então vamos lá. Pode vai. Ser Chico Buarque, se quiser. Essa música se chama Adentro Aqui. Conta pra nós. Dor, né? Dor de amor. É dor de amor. Como que é dor faz de amor? A gente passa a noite em claro. É? É triste. Dor de amor faz a gente passar a noite em claro. É. Você já passou a noite em claro, Suzuki? Nossa, várias vezes. Várias vezes. Insônia, né? E o amor era também dolorido? Ah, sim. É? Ah, sempre é, né? Uma faca de dois gumes, o amor. Sei, olha que coisa filosofal, né? Eu achei que o amor fosse dolorido só na primeira vez. Mas oh, louco! Que não é. Sempre mas dói. É assim, e tudo bem, Chico? E aí? O amor tá... O que aconteceu? Você já ia embora? Já tá tirando as levantou. Coisas? Levantou. Só o joelho. Ah, o joelho tá... Você joga? Jogo. Futebol? Jogo. Ah... Você torce pra que time, Chico? Sou corintiano, meu. Puta vida. Faz favor, convido o rapaz a se retirar. A se retirar desse estabelecimento. De ensino. Líder do campeonato. Entrar... Você torce pra quem, Suzuki? São Paulo. Cara, eu tinha certeza. Olha a cara dos dois. Olha a cara dos dois. É óbvio que é São Paulino. E a Fabiola? Ah, tá faltando um time aqui. O melhor. O Palmeirense. Sangue verde. Palmeiras hoje é que nem o São Cristiano, que nem a Portuguesa. Não interessa. Aliás, hoje é Palmeiras, já começou, tá começando daqui a pouco. Palmeiras e Grêmio de Prudente, né? Que o Grêmio de Prudente tá ferrado pra caraca. Já fiz uma análise. É um joguinho, parece que vai ter um joguinho Santos. Corinthians e São Santos. Clássico. Parece que hoje já sai a escalação do Neymar, né? Que o Neymar escala a seleção brasileira agora, né? Ah, é? Por quê? Como que é isso? É, o Neymar escala a seleção brasileira, o Mano só assina agora. Ah, é? É. Você tá brincando. Dorival Júnior caiu, né, por causa do Neymar. Não sabe. Cara, sabe que é uma bela de uma sacanagem. Isso a gente analisou aqui no programa da Yasmin, né, velho? Porque, na verdade, a imprensa tá fazendo. Quem tá sofrendo com essa história toda, na verdade, eu acho que é esse moleque. Mas nós não vamos ter tempo de fazer essa análise, não. Não. Mas esse moleque vai se ferrar, coitado. Tenho pena, porque tá caindo na costa dele, nas costas. Na costa dele é do caraca, né? Mas muita coisa aí que, né? Bom, mas enfim, não vou falar disso não, porque Palmeiras, graças a, né, ao bendito Filipão, tá mal pra caraca, né? Mas enfim, vamos voltar aqui pro Osa. A gente vai encerrar, isso, né, Marcão? Isso, você tem 20 vocês, segundos pra encerrar. Vocês estão convidados, já intimados pelo Marquito, né? A fazer aí uma gravação de estúdio, sim, uma hora mais, sim, né? Sim. Vamos combinar isso mais bonitinho. Obrigado. Tá? E aí a gente vai estar aí o programa para Catuzu é o seguinte, veio a primeira vez agora. Tem que vir sempre. É obrigatório vir sempre, obrigado, ok? Bom, gente, foi um prazer muito grande. Prazer, Suzuki, nossa, uma figura belíssima, obrigado. Suzuki, adorei, né? Prazer, paixão à primeira vista, foi nossa. Bom. Chico, com certeza, também, né? Rolou um clima aqui, muito bom. Clímax, né? Fabiola, já na sexta-feira a gente se cruzou no campo, já começamos a fazer toda a articulação. Política já, né? Já tá tudo combinado. O mundo vai estar armado. Mas então agora vocês fazem parte do Paracatu Zoom. Não é uma família, não, mas vocês já fazem. Paracatu Zoom é isso. Entrou no Paracatu Zoom, agora faz pauta, participa, discute e vocês já são os nossos correspondentes. Araraquarense, né? Maravilha. Dois da Unesp, um da Química, um da Letras e o outro do da Uniara de Jornalismo. Que o Rodrigo dava aula lá, não sei se dá mais aula, né? Ele deu aula, né? Bom, dá tempo deles falarem tchau, né? Mas é falar tchau. Então, tchau. Tchau, obrigado tchau, aí, galera. Valeu. Bom, gente, a gente volta quarta-feira que vem, então, já com a pauta estabelecida aqui durante o programa, que nós vamos fazer uma análise sociopolítica, eleitoral, filantrópica do macaco. Gente, né? Pode passar um telefone de contato? Pode passar um telefone de contato, vai, rapidíssimo. Ah, para aqueles que quiserem saber mais sobre a banda, é só acessar... digita aí no Google mesmo, Ruído Fino, vai aparecer o site, MySpace, a gente tá em todas as redes sociais, Orkut, Twitter, adiciona a gente lá, segue a gente, conheça o nosso trabalho, enfim, obrigado. Obrigado, gente, voltamos quarta-feira, um grande beijo, tchau! Paracatu zoom, eh, paracatu zoom, eh, paracatu zoom.